É bom demais. A vida de violeiro, andar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás. Goiás é mais, é bom demais. É bom demais. A vida de violeiro, andar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás. Quando saio pra cantar por esse Brasil afora, levo Deus no coração e na batatinha viola. Fazendo o que a gente ama, mas quando a saudade chama, eu volto pro meu Goiás. É bom demais, é bom demais. A vida de violeiro, andar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás. É bom demais, é bom demais. A vida de violeiro, andar no Brasil inteiro e voltar pro meu Goiás. Ô, gente, obrigado vocês, viu? Obrigado, gente, valeu mesmo. Ô, vontade de ficar aqui nesse queijinho, viu? Simbora voltar pro palco ali? Simbora. Simbora que tem mais uma hora e meia de show, hein? Só isso? Vocês são demais, viu? Ganhei até abadá hoje. Peraí que eu vou colocar o abadá.